ativa 4, estabilizou? Afirmativo, visual. 286. Para 62 para 2019, livre sinal STC, reporte estabilizado. 2000 com Salvador, boa noite, OPA 3891. OPA 3891? Afirmativo, cruza 210 para o 260, solicita a flor do possível Serra Vitor 367. Exato, Serra Vitor 367 está presente, desce para 4000. OPA 3891, ajuste em Salvador 2019. 4019 da Pro do Serra Vitor 367, 3890. Salvador, boa noite, o Azul 4062. 4062 da Azul, boa noite, senhora identificação, desce a 050 na chegada Mari. Identificou, 050 na Mari, o Azul 4062, quem chegou a São Paulo? Brasil Grande, 606? Negativo, no 606, reporte estabilizado. Vai estar lá? 606. 1891, no livro de restrição, desça para 2510, ajuste 1019, livro final ILS, WIS, reporte estabilizado. Estético 1019, bate para 2500, está autorizado e chamará na final da distância. Salvador, boa noite, é o TRIP 5344, reclamação Bravo. 5344, boa noite, acionei a identificação. Voa Duna, descendo agora para 4 mil pés de 2019. Conseguiu copiar a informação? Afirmativo. TCA 4000 na frente de Tula, confia. Afirmativo. Agora é o Web 5899, a cena identificação dessa 050 no perfil mais. Do 4062, desce para 2019, livre final e LSXE, aposta estabilizada. 4062 azul. Afirmativo, desce para 2000. Com 1019, está autorizado o final do ILS X-Ray, vai reportar estabilizado azul 4062. 1805. 1805, decolando 4000, acendendo para o 370, Pucas e Passos. Boa noite, contato radar da decolagem sobre a 370, perfil Pucas, Jamos e Passos. Pucas, Jamos e Passos, com 805, 370. O 38 no avião, pode voar pro do 372. Positivo. 389 horas? Afirmo. 389 horas para a voada pro do 372. Quanto a visão com a 10 para completar a aproximação visual? Sim, senhora. Visão com a 10? Positivo. Autorizado, Sierra Vitor 372, descendo para o 1700 pés, ajustado 1019. 1700, 1019, obrigado. só a velocidade da aeronave da frente, por gentileza. Velocidade da aeronave à frente está indicando 215 nós de ground, é 18 milhas à sua frente. 210 indicadas, estou me aproximando aqui, reduzir mais um pouco, obrigado. Não, pode manter, está 18 milhas à sua frente. Quase copiou? Negativo. ILS, embaixo travado, 3891. 3891, Anderson, chama a torre 118-62. 5899, redução de cada 2509. Afirmativo, 5899 reduzindo 2509. O 1805 chama Recife na 2685, alternando na 2545. 2685, 2545, muito obrigado, bom dia. Bom dia. 4062 estabilizado da Azul. Afirmativo, 4062. Corre 1866. 1864, obrigado. 5344, sinal LSQ, reporte estabilizado. Canal estabilizado, 5344. Objeto 5899, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente para o limite será o localizador. Desce agora para 3.000 pés, ajustado 1.019. 3.000 na proa, limitado pelo lote 1.019, 5899. Confirmado o 5899, está autorizado, mantendo a proa? Mantém a proa, descendo agora para 3.000 pés, ajustado 1.019. Afirmativo, mas está autorizado, interceptar o localizador. Qual é o retorno mais próximo para o localizador 5899? Afirmativo, 5899. Nós está 1,5 para o eixo. 5899, localizador direita 070, descendo para 2019. 7, 5899. Estabilizado, triplo 5344. 3444 da triplo completa, final chama torre 1186. 1186. Bem-vindo, Sola 09, direita, táxi me escuta. Prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Ok, Alfa, vai reportar antes da Juliette, Azul 4062. Azul 4062, reporta que a pista está molhada. Entendi, grato pela informação. O Trip 5344 informa que está molhada. Vento 170 graus com 5 nós, pouso autorizado na 110, check 3. Achou, travou. É, só confirmando pista úmida. Sim, grato, Azul. Trip, só informação, pista úmida.